escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, produza os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos nesta 15ª emissão de Escolhes Tu... Não é 15ª. Já estou a dizer as negras. Comece bem. Qual é a emissão 2? Nem sei. É 16ª. É 15ª. Tem que ser... Não, tem que ser par. Porque foste tu o primeiro a escolher. Ah, é 16ª. Não foste tu o primeiro a escolher. Foste. Fui. Não, eu não sei. Então oremos nesta 16ª, ou não sei, primeira emissão de Escolhes Tu ou Escolho Eu, perguntando ao nosso irmão Carlos Bonaparte como se sente. Cansado. Cansado porquê, Carlos Bonaparte? Há dias assim, como diz o outro. Não venhas com o Filipe Azevedo outra vez, que levas com o portátil na cabeça. Sim. Não, há dias assim. Não, há dias mais cansativos, pronto. Mas está-se bem, está-se bem. Está-se bem. Estou sentado e tudo. Estou a gostar de ver uma coisa. Ok. Estou a gostar de ver que os dias estão a ficar cada vez maiores. Ah. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que há mais luz durante o dia. Tu gostas de luz? Gosto. Até às 6h30 da tarde, 7 horas gosto. Que 6h30? Ainda não. Fica uma luz até às 5h30. Pois, não. Ainda não chega a essa hora. É assim, mas sou-te sincero. Eu não gosto de luz às 8 da noite. Por acaso não gosto. E muito menos, depois porque às 5h30 da manhã, 6h, já começa a ser dia. Mas para já ainda está muito bom. Para já está muito bom. Sabe. Gosto. Gostas de um luz? Então da noite não gostas? Gosto, assim, gosto-me de explicar. Gosto de luz mais ou menos às 6h30 da tarde, 7 horas no máximo. Depois gosto de noite. E mesmo 7 já é aquela tarde-noite, pronto. Um lusco-fusco. Exatamente, é isso, é o lusco-fusco. Depois, a partir das 7, sinceramente, o que eu gosto mesmo é de noite. E gosto de luz só a partir das 7, 7 e meia da manhã. Hoje estamos a caminhar até à luz. Lembra-se daquele dia, isto já há 7 anos, 8, ou 7 ou 8 anos, que depois das nossas férias escolares à Páscoa, tu me disseste que eu vinha muito religioso? Não te lembras. Não lembro-me, já não sei em que ano é que foi, nem a propósito de quê. Foi no 11º, com a certeza. Por isso é que eu digo que foi há 7 anos. Bem, não interessa. Mas eu já não me lembro em contexto é que eu disse isso. Estávamos a conversar cá fora, à porta de um dos pavilhões, lá sentados num muro à beira de umas plantas, e tu disseste isso. Estavas com uma pessoa, não estavas? Estava contigo. Ah, era só comigo? Pois, não chegas. Não sei. Acho que chegas. Hoje caminhamos até à luz, ouvindo a primeira música de hoje, que é portuguesa, para não variar as minhas escolhas. Também tenho trazido músicas estrangeiras. É o Padre Lisboa, não é? É o Padre Jorge de Mafamude e da Rádio Renascença que vai cantar Atira-te ao Ar. Porque é a primeira música. Tu lembras que no outro dia, eu achei piada, eu não comentei contigo nem na altura, nem depois, nem antes, nem mais ou menos a meio, que tu perguntaste assim, não há problema de falar no Palácio Cristal, mas não. Lembra-se? Eu sei porque é que tu falaste no Palácio Cristal. E achei piada a esse pormenor. Eu que me lembro. Qual é o problema? Falar no Palácio Cristal. Qual é a... Porquê é que eu agora não lembro-me do Palácio Cristal nestes dias? Porque na semana passada estive a falar com uma amiga minha que também conheces, que por acaso também esteve no Storytel, embora tu não tenhas estado, e também veio embora comigo no carro, embora tu não tivesse vindo, mas o teu irmão deve ter contado que ela veio connosco no carro. Tu sabes que a história do Palácio Cristal foi onde eu tive a minha primeira contacto com a pessoa que gostava. Lembras-te disso? Faz conta. Perfeitamente. Adivinha onde é que ela começou o namoro dela? No Palácio Cristal, nos jardins do Palácio Cristal. Isto passado mais de 2 anos da minha aventura singela. Olha que também lá estive. Naquele dia? Ah, que tu começaste a namorar com ela. Não. Mas também estive lá uma vez, enfim, com uma história de amor. Ah, sim. Já estiveste no Palácio, naquelas coisas de noite do Palácio. Sim, isso já. Mas também estive... Mesmo nos jardins, não é? Sim, mas também estive numa tarde nessa... Também nos jardins do Palácio? Sim. Está bem, nunca me tinha dito isso. Ou se dissesse, eu sou velho e já não me lembro. Não, nunca tinha dito. Nunca calhou. Ah, calhou. Calhou agora. Exatamente. Mais duas razões. Quer dizer, três. Quando cheguei aqui à tua beira, fiquei a saber uma terceira. No ano, lá vamos nós recordar os tempos de adolescência, e eu lembro de estar à porta da nossa escola, em que tu tinhas a famosa C12, e estar constantemente, ainda não era da tua turma, e estar constantemente a ouvir esta música no leitor de cassetes. Não era o teu, pac. Mas no meu leitor de cassetes que eu levava, lá levava também os computadores e lembro tarde sempre, acabava a música e eu metia outra vez lá, procurava, não é como agora, coisas finas, assim, andar a procurar na cassete. Porque esta música é muito do meu agrado e é da autoria, a letra é da autoria de uma pessoa que tu também sabes que eu já conheço desde miúdo, o Carlos T. E gosto de. O seu trabalho encaixa comigo, gosto dele, além de eu conhecer já desde 5, 6 anos, ainda há pouco tempo vem lá a Casa do Homem. E... Estás a falar a sério? Estás farto de saber que eu conheço o Carlos T desde a minha primeira classe e tu estás agora a fazer conta que estás surpreendido. Deixem lá ouvir, isso é para fazer o efeito surpresa. É para fazer o efeito surpresa na rádio. Pois. Então já estamos farto de falar disso. Eu até quando andava na faculdade fui lá mais uma vez e contei-te. Não estava a recordar. Já falamos com o Carlos T. Ainda no outro dia vim aqui falar do filho dele, que é o meu amigo. O Carlos T, eu gosto dele. E os integrantes do primeiro grupo que vamos ouvir hoje são Tim, João Gil, Rui Veloso, Jorge Palma e Calu. Qual é o grupo, Carlos Bonaparte? Mais um efeito surpresa. Ele a fazer de conta que não sabe. Não, isso é para os cabeças no ar. Cabeças no ar é a última razão que me fez escolher. Não fez nada, mas passa a fazer parte dos motivos. Deixa-me adivinhar. É porque de repente descobriste que eras cabeça no ar. Não, tu é que és. Que há pouco disseste, olha, muito apropriado, cabeças no ar. Pois, pronto, isso... É dedicado a ti. Ah. Não quero saber, é dedicado a ti. Tu é que disseste cabeças no ar, cabeças no ar. Não é nada dedicado a ti. Ai, o que eu fiz? Não fizeste nada. Deixem um toque no inteiro e no zero e no ponto. E depois começaste a rir. Qual é a música, Carlos Bonaparte? Que tenho muito apropriado aos Jardins Palácio Costal. No meu caso. Não sei, diz lá. Primeiro beijo. Pode ser? Pode ser. Amém. Amém. Cabeças no ar e primeiro beijo até já e boa Páscoa. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. A tua caixa de segredos, queres abri-la para mim. E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar, a minha boca é sagrada, de estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que sinto. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. Que nos une, que é aquilo que nos separa. Promete lá outro encontro, foi tão fugaz que nem deu. para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a xícara de mentol, e eu gosto dela assim. Depois do primeiro beijo, vamos ficar com uma música. O segundo beijo. Por acaso não conheço nenhuma música, mas vou pesquisar, ver se há alguma música que se chama O Segundo Beijo. Se eu for depois, trago para a semana. Ou para a semana, ou quando der na telha. Exatamente, pronto. Mas a música que eu. Olha, a música que eu te vou trazer, a ti e aos nossos ouvintes, apesar de não estar relacionado com a tua história, está relacionado com um artista que faz parte do teu grupo, digamos assim. Qual deles? Já te digo qual. E com o nome da música. Ora, geralmente quando há beijo, o que é que há? Um abraço. Não, essa já foi. Dá-me um abraço. Não é essa. Quando há um beijo, há contacto físico. Está bem, mas realmente o que é que há em termos de sentimentos? Amor, há paixão. Há paixão. Não conheço uma música. Não é a paixão, é só a paixão. Depende, qual a paixão? É do Rebeloso. Ah, então não é a paixão, é a paixão segundo Nicolau da Viola. É a mesma coisa, vai dar ao mesmo. Pronto. É essa que vamos ouvir? É mesmo essa. Já me estragaste o esquema. Um dia desse ia trazer essa música, porque os trovadores colocavam isso e eu ia fechar um programa com isso. Ah, não, pois. Vai dar uma cabeçada. Paciência, também já pois me aconteceu. Está bem. Expliquem lá porquê. A música que vamos ouvir, bom, isto reporta uma coisa que eu por acaso nunca falei aqui. Mas eu vou falar agora. Sabem que houve uma altura em que eu cantava muito nos karaokes. É verdade. Eu sempre gostei muito de cantar. Orgulho-me, inclusive, de ter ficado em segundo lugar num concurso que só tinha dois participantes. Não, tinha 14 ou 12, era 14. 14 era no festival, também ficaste em segundo. Depois cheguei em segundo. Ah, foi nessa? Fiquei em segundo, em primeiro só ficou um tipo. Uma besta qualquer, não foi? Eu acho que por acaso nunca mais vi na minha vida, ainda bem. Acho que nunca chegaste a ver, realmente. Bom. Não, mas é verdade, agora que falas isso, eu também cheguei a ficar em segundo num concurso em que era 16. Mas era atividades várias, já foi em 99. Toquei como acordeoneiro. Acordeoneiro ou acordeonista? Sim. Não, acordeonista, isso pronto, foi. Acordeonista eu nunca participei, participei sempre como acordeoneiro. E o que é isso? É a mesma coisa como acordeonista, mas eu preciso mudar o nome. Continua. A paixão, gostavas de cantar, karaokes? Eu adorava cantar. Foi uma coisa que eu sempre gostei, foi de cantar, foi. Já para não falar, como tu sabes, das minhas próprias melodias, né? Das minhas próprias letras. Ora, diz outra vez, das minhas próprias... Melodias. Como? Melodias. Ah, também diz meio melodias, não sou só eu. Ah. Não. Por acaso, não é assim, que eu ouvi... Eu esta semana... Ouvi daqui a bocado vou falar disso. Mas eu esta semana... Não, falo já. Esta semana eu vi quase todos os teus programas no Paro e Paro e o Rádio à Tarde. Sabes que agora comecei a trabalhar, agora ouço mais Eu ouço-te durante horas, eu acho que dia a dia. Ouço mais a antena web agora do que antes. Só que, eu comecei a falar nisto porquê? O que estamos a falar? De cantar e não cantar, de melodias, que não é melodia. Ah, melodias, pois. Eu ouvi tu introduzir as músicas. Ah, agora vamos ficar com estas três melodias. Disseste uma ou duas vezes. Ah, eu não disse melodias. Não, vamos ouvir. Vou meter aqui daqui a um bocado. Bem. Bem, mete lá daqui um bocadinho. Não, não mete porque o programa é muito grande e eu não sei quando é que foi. Nós estávamos aqui. Melodias. Eu digo melodias. Pois é, como eu digo melodias. É como tu dizes, pois. A paixão e tal. Caramba. Vamos lá, porque com esta melodia. Música. Gostavas de cantar. Ah, sim, gostava de cantar. E assim, sempre foi um sonho que eu tive. Foi o de cantar. Foi, pensava um dia chegar mais além, poder transmitir às pessoas. Mas também é assim, eu sei que sou demasiado sincero e demasiado não comercial. Para ter sucesso. Mas como eu. Não concorreste ao Festival da Canção? Não valia a pena. Até não valia. Não, não valia a pena. Não valia a pena por um motivo muito simples. Ainda ias à final, ias a... Não, é assim, isso cara... é que é para o ano, em Munique, em Berlim, lá onde é que é? Este ano. Ah, pois é, pois é. Pois sei é. Que é na Alemanha. Não sei se é Munique ou em Berlim. É, eu acho que é em Berlim. Sim, acho eu tenho. Que é aquilo é que vai ser tudo à bolada. Vai ser tudo o quê? À bolada. Foi uma gração, amigos ouvintes. Bola da bola de Berlim. Ora, demais. E então és demasiado. És demasiado isso, menos. E se fosse em Colónia, ia andar tudo perfumado. Pois. Cago em Colónia. E és demasiado menos comercial. Tu gostaste de ser demasiado menos? Foi o que eu disse demasiado. Pois, não, eu disse demasiado menos comercial. Pois. Pois. Sim, demasiado menos comercial. Pois, é isso. É nesse sentido. Embora seja um cantor que é muito para a música popular. E a paixão tu cantavas porque era a que te metiam à frente ou eras o que escolhias? Era o que escolhia. Ah, então gostavas. Sabes, gostava. E já acabou os teus motivos? Já. Podias acrescentar outro. Não sabes, ficas a saber. No dia da final do campeonato, lá vamos nós ao desporto. No dia da final do Campeonato do Mundo de Futebol de Sub-20, em 1991, Portugal jogou contra o Brasil no Estádio da Luz e ganhou em penaltis. Foi o Rui Costa que marcou o penal decisivo e fomos campeões do mundo outra vez. Foi horroroso. A música que se ouvia antes lá no estádio, dava no Estádio de um Estúdio, e que toda a gente sabia cantar, era a música da loucura na altura, era a paixão. Em 1991. Aliás, deve ser o ano da música. A sério? Não, estou a brincar. Me vês a rir, estou a fazer-me rir. Oh, já me estou a rolar no chão, tanto gargalhada. Tá, olha, mas agora fiquei contente por saber que eu usou de par em par e o Rádio à Tarde. Ah, sim, eu vou já falar nisso. Sim, continua. Só tabaco. Hoje passou de estudo de rock a estudo de... Rui Veloso, a paixão, segundo Nicolau da Viola, é o que o Carlos Bonaparte vai dizer a seguir. Exatamente, pronto. Segundo não. A paixão, segundo Nicolau da Viola. É o tema da que vamos viola. Ouvir. É a mesma coisa. Já está um viola. Da viola. Da viola. Exatamente. Mais um motivo para tu responderes com essa. Eu disse o primeiro beijo e tu disseste o segundo Nicolau. A seguir vai ser o terceiro. O terceiro qualquer coisa. E pronto, ouvintes. Vamos então à música. Até porque é terça-feira que este programa vai para o ar. É a seguir. Estiveste bem. Diz lá o nome do artista e da música. Rui Veloso, a paixão segundo Nicolau da Viola, agora na Antena Web. Web, web, web. Tu eras aquela que eu mais queria, para me dar algum conforto e companhia. Era só contigo que eu sonhava andar, para todo lado e até quem sabe, talvez casar. Ai, o que eu passei só por te amar, a saliva que eu gastei para te mudar. Mas esse teu mundo era mais forte do que eu, e nem com a força da música ele se moveu. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para para te levar ao concerto que havia no Rivoli. E era só a ti que eu mais queria ao meu lado no concerto nesse dia. Juntos no escuro de mão dada ouvir aquela música maluca sempre a subir. Mas tu não ficaste nem meia hora, não fizeste um esforço para gostar e foste embora. Contigo aprendi uma grande lição: não se ama alguém que não ouve a mesma canção. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei o meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Foi nesse dia que percebi, nada mais por nós havia a fazer. A minha paixão por ti era um lume que não tinha mais lenha por onde arder. Mesmo sabendo que não gostavas, empenhei meu anel de rubi para te levar ao concerto que havia no Rivoli. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Senhor Deus, Rei dos Céus, não se ri na missa. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende... Desculpa. A sério, desculpa. Tende piedade de nós. Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo. Na glória de Deus Pai. Amém. Qual é a piada, Carlos Barabano? Não sei qual é que é a piada. Estás a rir e não sabes porquê. É quando do rio. Senhor Deus. Porque eu disse Senhor Deus e assim vem rei. Então veio o Deus. Eu sei. Está bem. Mas não, sabes o que aconteceu? Eu expliquei o que aconteceu. É assim. A mim aconteceu uma coisa muito chata quando eu ia à missa. Adormecias? Chateavas-te? Aborrecias-te? Contorcia-me. Todo. Não conseguias parar? Não conseguias? De rir? Era. Tu rias-te na missa? Era a coisa que mais me acontecia. Não sei porquê. Entrava na missa e só começava a rir. Houve, mas a sério. Era nervosismo? Não era nervosismo. Era... Não sei. Parece que a voz do padre me fazia cócegas. Não sei explicar. E agora está... Agora que me deu vontade. A voz do padre me fazia cócegas. Já vi muita coisa a fazer cócegas. Agora a voz de um padre a fazer cócegas. Sim. Não sei, aquela voz muito monocórdica. E depois, isso agora acontecesse aqui qualquer coisa. Isso agora acontecesse isto, isso agora acontecesse aquilo. Não sei. Ocorre, depois dá vontade de rir, não sei porquê. Pronto. Entendi-te. Pronto. Ah, também dava para adormecer, dava. Foi bem das últimas vezes. Bom, segundo, há quanto tempo vais à missa? E que vai há 7 anos. 8. Segundo a escolha musical de Nuno Miguel, terceira melodia de hoje. Ora bom. Eu, como sabes, gosto muito, já estou na parte da explicação, gosto que as pessoas se deem bem, sejam generosas umas com as outras. Não foi na semana passada que falámos nisso de as pessoas só pedirem, só fazerem alguma coisa se fizerem uma troca? Tu até disseste que não sei quem era, não foi assim. Eu gosto que as pessoas saibam reconhecer o valor das outras, saibam ser amigas, saibam não fazer as coisas só por interesse e pé. Mas havia uma palavra que eu, com o passar dos anos, comecei a perceber que parece que gostava de dizer. Custava, não é gostava, é custava de custar. Gostava de dizer, não era por uma razão especial, sei lá. Gostava de pedir-me desculpa. Vem lá. Uma coisa muito difícil, dizer desculpa. Mas eu era, tentava ser sempre amigo das pessoas e generoso e fazer, ajudar tudo o que quisesse e sentia-me bem. Sentia-me mal era se não ajudasse. Mas... Deixa-me saber se adivinho uma coisa. Tu vais trazer a música da Micaela, desculpa, não é? Eu vou trazer daqui a um bocado uma marreta para te mandar uma martelada nessa cabeça careca. Bom, se quiseres um martelo, dá-me em sério. Um alicate para te cortar as orelhas. Bom. E então eu, apesar disso tudo, se havia alguma razão para pedir perdão, para dizer desculpa, gostava-me. Ah, já sei! Aquela, perdoa, desculpa, não sei mais como. Sim, continua. Pensando melhor, também pega, talvez pegue um elefante para te colocar em cima de ti e tu nunca mais te levantares. Bom, em 2001... Creio eu que foi... Ah, eu ao bocado não disse o primeiro beijo, tenho a impressão que é 2002. Primeiro, ou falei nisso. No meu nono ano, 2002. Mas eu acho que também foi 2002. Foi. Porque os cabeças moravam formados nessa altura e eu disse que saiu em 2002, por isso deve ser. No ano anterior, saiu, acho que foi o primeiro single deste artista, que ele é mais novo do que eu pensava. Hoje estive a ver, acho que tem 30 anos. Agora, na altura tinha 21. Saiu um primeiro single de um artista, a música ficou-me na cabeça, mais uma que marca a adolescência, não é verdade? E é italiana. Eu que sou algo distante de música francesa e italiana, sou eu que trago uma música italiana por iniciativa própria. Por iniciativa própria. Foi o que acho que me obrigou, deu-me dois pontapés, mas foi por iniciativa própria que trouxe esta música. Precisamente por causa do título, eu nem sei se o título em italiano quer dizer perdão em português, mas deve ser, não é? Se não for, passa a ser. Faz conta. É ou não é? É. A música é do Tiziano Ferro e chama-se Perdono. E acho que é uma coisa que as pessoas devem... Embora eu passasse muito tempo... Não, eu não... O que eu estava a dizer ao bocado não quer dizer que nunca dizia, percebes? Mas às vezes gostava assim. E acho que é uma coisa que as pessoas deviam fazer. Uma das maiores virtudes que eu vejo, que eu gosto de apreciar, é quando as pessoas, depois de cometerem erros, o admitem e tentam corrigir. Está bem? Sim. Estás muito caladinho, vai ser asneira. Não, porque é um assunto sério, efetivamente, é um assunto sério. Sabes que, de facto, eu concordo plenamente contigo. Sabes que uma coisa que eu aprendi... Hoje há ensaio de teatro de revista, ou como é? Sim. Ah, pois é, hoje há ensaio de teatro de revista. Ah, isto todas as semanas, por isso é que eu gosto de vir aqui. Todas as semanas há uma novidade, sim. É. Hoje, sabes como é que se chama a peça de hoje? Bom, e já venho. Não, chama-se Brincadeira na Brasa. Brinca quê? Brincadeira na Brasa. Na Brasa? É. Para ver. Pronto. E então, o que é que eu ia dizer? Ah, e então, se o pessoal aí do teatro ouvir este nome, pode aproveitar. Está bem. Isto não está sob copyright. É. Pronto. E agora vai ser um... Falta de ar, falta de memória, alguma coisa. Enfim. Adiante. Ah, não, estavas a dizer um assunto sério. Ah, um assunto sério. Não é porque assim, eu concordo contigo. Sabes que uma coisa que eu não tenho dificuldades em fazer é pedir desculpa. Mas me deixa explicar, sabes que eu já reparei que não são muitas as pessoas que o fazem. Eu até peço às vezes desculpa, às vezes até de forma exagerada, sei. Olha, bateu na porta. Temos problema, faz favor de sentar. Oh, merda, senta aí na nossa bancada, não sei, vai arranjar um lugar. Bom, e sim, estavas a dizer de forma exagerada o quê? Já me perdi. Estava a dizer que as pessoas... que às vezes até peço desculpa... Às vezes até peço desculpa de forma exagerada. Ah. Por nada. Mas pronto. Não, é assim, por acaso, sou-te sincero que é uma coisa que... Acho que é uma palavra muito profunda. Mas também te digo uma coisa. Mesmo dentro das pessoas que a dizem, acho que nem todos acertam, sabes? Fico com essa... Dizem por dizer. É. Porque fica bem, porque é fácil e tal. Pronto. Ah, bem. Enfim. Vamos lá ouvir, então. Ah, só uma coisa. Esta não é a primeira música dele. É a segunda. O single? Acho que é a segunda.

De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. O melhor do desporto nacional e internacional está aqui na Antena Web. Desporto Antena, o programa de informação desportiva da sua rádio com apresentação de Carlos Bonaparte. Desporto Antena, à segunda das 20 às 20h30, de terça à sexta das 20 às 20h15. Reportagens, documentários, entrevistas. Na Antena Web, levamos até si o que de melhor se faz lá fora. Às terças-feiras, a partir das 22 horas, conheça o que outras rádios e televisões fazem pelo mundo inteiro. Lá fora, às terças-feiras, a partir das 22 horas, na Rádio Antena Web. Programa Os Melhores da Rádio. A Antena Web leva até si, todas as terças e quartas-feiras, pelas 19 horas, Os Melhores da Rádio. Desfrute de boa música e fique atento ao nosso momento de culinária. Quem sabe não lhe damos ainda uma boa ideia para a próxima sobremesa lá de casa. Os Melhores da Rádio. Todas as terças e quartas-feiras, entre as 19 e 19h30, com Paulo Santos na Antena Web. Volta, ora, vamos lá, eu agora vou fazer isto de forma diferente. Vamos começar a emissão, vamos começar a segunda parte, eu vou já dizer como é que se chama o intérprete e como é que se chama a música. De forma diferente, faço sempre isso. Não, costumo... Sim. Depende. Não, é quase sempre. Pronto, vamos ficar com Estás Perdonado, de Tiziano Madeira. Tu, em vez de um elefante, queres 3 baleias, 2 tubarões e 5 hipopótamos em cima de ti, que é para ver se deixas dizer essas coisas. Já tem a minha ser com uma marreta, com um martelo e com um elefante. Agora vai os jardins um lógico inteiro em cima de ti. Anda lá. Aí com um alicate também. Pronto. Ah, é 5 alicates, exato. O que é que eu ia dizer? Não, agora a sério. Depois tu estás perdonado com o dizendo Madeira. Por acaso, agora fizeste-te lembrar uma coisa muito... A tua última visita aos Jardins Zoológico, que foi em 1932. Não, foi em 2007 e por acaso foi uma visita fantástica. Por acaso foi, eu não lembro, eu estava lá, eu vi. Não, sabes porquê? Eu vou dizer porquê. Ah, estavam lá na zona dos macacos. Vou dizer porquê, foi um... Por acaso foi onde eu estive muito tempo. Nos macacos? Sim. Estivemos a falar, não estou lembrando. Tive... Não, a minha irmã gostou. Não, é assim, eu vou explicar porquê. Já agora, já que falaste nisso, partilho contigo um momento contigo, com todos os nossos ouvintes. Então partilha. E com a nossa bancada. Exatamente, com a nossa bancada também. Sim. Também são ouvintes, não é? Também estão a ouvir. Pois. Acho eu. Lá. Nesta altura já meteram todos aos escutadores e estão a ouvir músicas. Ah, pronto. Respondei que a nós ouvimos um lógico, mas disse que este programa tem 4 horas. É assim. Em 2007 eu conheci finalmente, pessoalmente, a minha irmã não biológica, mas. Ou seja, não de sangue, mas de coração. A tua grande amiga. Que até chamavas de irmã. E ainda chamo de irmã. Para e mim, foi no Jardim Zoológico. E para mim é irmã. E foi no Jardim Zoológico? É Sara. A tua irmã? É. Não sei quem para mim é irmã e será sempre a ver, a bancada já está a abrigar. Não sou só eu que tenho frio. Sabes que eu estava cheio de frio? Não está calor, anda lá. E podes achar isto estranho, até exagerado, mas para mim é tão irmã como os outros irmãos. Porque eu acho que aquilo que faz a família não é os laços... sanguíneos, é a forma, são as pessoas, é a união que há entre as pessoas. E sinceramente, para mim, ela é tão irmã quanto. Eu não tenho nada, mas se tivesse alguma coisa que deixasse no testamento, imagina, acredita que deixaria para as três partes igual. Porque. Ah, para mim é mesmo irmã. Pronto. E então é assim, conhecia pessoalmente só nessa altura, em 2007. Já lá vão quase 4 anos, estou em junho. E agora que falaste sinceramente, trouxeste-me à memória esse dia. É por causa da Sara que escolhes a próxima música? Não. Então passa a explicação. Passa a explicação. A música que vamos ouvir dá pelo nome de La Solitudine. E é da cantora, vê lá se sabes quem é que é. Laura Pausini. Oh, tá bem. Isso é outra piada. Conhece a cara da Sarah Brightman, que era para ele dizer, ah, não, não é. Então sem culto, não sabes que é da Laura Pausini. Tinha que ser agora assim, tem piada. Queres repetir? Não, bem, anda lá. Não vale a pena. Tu vais lá com dois jardins zoológicos em cima. Pronto, vamos então à música. E eu sei porque é Laura Pausini e é também um dos motivos que eu daqui a bocado vou falar dos teus de par em par e do Rádio Otar. Vamos lá. Que medo. A sério que eu começo a ficar com medo? Lá, lá, lá, não estou a ouvir. Explica lá. Pronto, é porque é assim. Esta música surgiu numa altura em que andava na escola. Creio que devia estar bem no sexto ano. O que é? Eu lembro. Quinto, sexto ano. E então? Esta música tocava muito quando eu ia no carro. Mas mesmo muitas vezes. E sabes, faz-me lembrar os meus tempos de adolescente. Em que eu até podia ser um adolescente muito triste na escola, mas era muito feliz em casa. Ora, o carro, eu geralmente associo esta música, o vídeo do carro. Sim, o rádio no carro. Ah, ainda bem que estava a falar no carro. A seguir falo eu do carro. Sim. Eu associo esta música ao voltar a casa. Para mim isso é muito bom. Pronto, e é esse o motivo. Tem lógica. Ficou-te na memória, no momento em que vinhas de escola para casa, ficou-te na memória essa música, não foi? Nessa altura? Foi. Então, tem lógica. Então vamos a Itália outra vez. Olá, mas chama, eu gosto de ouvir os títulos das músicas italianas. Como é que é? La Solitudine. La Solitudine. Hey. La Solitudine. Tanda. Ti pare so. Não é assim a letra. Não sei, acho que ela não cantava assim. Eu não protei-se, ela cantava assim, Agora o Pausini já ganhou algum festival. Então não presta. Porquê não concorres ao festival deste ano? Bom, eu não concorri por que coisa? Porque é José Ceguinho. Exato. Bom, vamos lá. E daqui a bocado é José Sem Orelhas. Se continuares com as tuas coisas, vou buscar um unicato. Pronto. Diz lá o cantor e a cantora. Vamos lá, Pausini, dá-se o outro dia. Vamos lá. Pronto, também. Não... Tchau. Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai. Se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai, quanto altro male ti farà la solitudine. Nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre, i suoi consigli, che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Divide la vita di noi due, ti prego aspetta. Epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, uma vez visitei a gruta do Senhor e ele me disse: levanta-te. E eu levantei-me. O Carlos Bonaparte ouviu a mesma coisa, só que a seguir Jesus lhe disse: senta-te. E ele sentou-se. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ora bom, porquê é que eu sentei? Pronto. Esta é a parte em que entram os bebés na peça? Exatamente. Ah. Esta é a parte em que os bebés entram na peça. Entra a filha da Luciana Abreu. Luciana Abreu já foi mãe. Ah, é? Se eu tivesse um filho assim, acho que mandava da janela. Uma filha com aquele nome, Luciani. Que é isso? Luciani. Ou Lucianique. Acho que é Luciani. Ora bom. Isto é que vai ser assim até ao final da próxima intervenção. De par, o quê? O choro? Tem uma boa banda sonora. De par em par e a rádio à tarde. Eu no outro dia, não sei dizer quando foi, porque foram 5 dias, eu posso misturá-los, da semana passada. Tá, andas com a mania de repetir as últimas sílabas. E lavas? Bom, eu estive a ouvir, e houve um dia em que estava a escutar, não sei qual deles, mas achei piada e pensei logo, quando ouvi aquele momento. Bom, quando eu for gravar o próximo Escolhas Suas Cobre, eu já lhe vou nada a cabeça. Yes. Entretanto, após o intervalo, tu corriges a coisa. Porque tu introduzes assim. A terceira música desta seleção musical agora é Britney Spears e Stronger. Quando chega a vez da Britney Spears, eu ouço uma coisa assim. Oh, je t'aime tout le monde. Eu, Britney Spears é francesa e eu nunca soube. Então este homem anuncia uma música e depois mete uma francesa. Mas depois no início da segunda parte tu começaste logo com o Strong e começaste a rir e corrigiste e tal. E pronto. Deixaste-me a rir sozinho. Isto acho que foi na terça. Foi mais no início da semana. Quando dizes hábitos de consumo na revista de imprensa, no Rádio Altar. Hábitos de consumo devem ser modificados. Acho muito bem. Uma boa medida. Acho muito bem. Acho que devemos comer sempre que sentimos necessidade. Não foi isso que tu disseste? Foi, exatamente. E depois passar no bocado. Ai não. Ai não é isso. Ah, é para pior. Ah, pensei que mudar fosse para melhor. Essa é a piada à tua naturalidade. Acho muito bem. Comer quando quisermos. Ai, não é isso. Oh, desculpa. Bom, e para já é isso que me lembro. Havia mais coisas que eu tinha para dar uma cabeçada. Já não me recordo. Última música de hoje, minha, pronto. Penúltima música de hoje. Acho bem. Última minha. Vem do Brasil, um homem que... Brasil, lararara. Três jardins zoológicos. E eu, no dia em que esta emissão vai para o ar, dia 18 de janeiro, terça-feira, completam-se 5 anos desde que eu tirei a minha carta de condução. E as bata-palmas, mas já não vais, porque pensaste, fogo, esse dia foi um desastre para a humanidade. Precisamente. Esse dia foi um desastre para a humanidade, é melhor. Houve uma história engraçada nessa altura, porque os meus pais nem sequer sabiam que eu ia a exame de condução. Para eles, eu ia mais uma aula naquele dia de manhã. A única pessoa que sabia era uma prima minha, que depois à noite, quando eu estive com ela, e os meus pais também iam no carro. No carro? Vem lá. Que isto não é tirares a carta num dia, logo no próprio dia já tens carro. Não é assim. Tens a guia, não é? Tenho o carro. O fato de teres carro. Vínhamos no carro dela e eu a dar gozo, porque a minha prima já sabia. Tu agora vais-me dizer como é que é estas coisas, que é para eu aprender para quando andar por aí. E o meu pai já tinha ouvido, não sei o quê, quando tínhamos ido às compras com ela. E o meu pai: peraí, o que é que estás a fazer? Já o carro, e agora estás-me a ensinar para quando tiver a conseguir, mas o que é que se faça? E eu disse: ai, que hoje de manhã assim, lembrei-me, fiz o exame de condução e passei, já tinha a carta. Foi um gozo, caralho. Eles nem sequer sabiam que o exame, quanto mais que eu tinha já a carta. Foi 18 de janeiro de 2006, ora bom, 18 de janeiro de 2011, recordamos uma música que tem a ver com o meu carro, que é todo porquinho, badalhoco, e por isso faz lembrar o quê? Um calhambeque. Quem é que canta o calhambeque, Carlos Bonaparte? É o... Roberto Carlos. Isso, pois, é isso. Um brasileiro que, voltando às datas, igual que a dizer que ele tem 69 anos, e de facto tem, ele nasceu... um dia depois de mim. Ah, é? É. E 16, então, 16 então, anos mas... depois. 16 anos depois e um dia depois de mim. Mas, estava a ver. Já ias pegar na minha idade, mas eu ontem bem. Esta música vem do LP de 1903, chamado É Proibido Fumar. Por acaso é. Agora é proibido fumar dentro das... Olha, no outro dia... Dentro dos canabecos. Agora, fomos aí fumar. Olha, nunca fumaram dentro do meu carro. Só uma vez quando tentaram assaltar, que eu vi a porta aberta e entrei e ia no cheiro de tabaco, olha, só que arrependeram-se e foram-se embora. É sério, foi uma quarta-feira à noite. É proibido fumar e o que é que eu ia fumar? Ah, eu costumo ir a um centro comercial aqui perto do seu... Continua! Aqui perto do seu estúdio, que por acaso até trabalham lá... Pessoal da assistência, não é? Sim. Trabalham lá parte da nossa assistência e na última vez que fui lá, mais uma vez reparei que a pessoa passa por um sítio, lá dentro é proibido fumar, mas há lá uma parte perto da restauração, dos sítios de comida, que se pode fumar. Só que tu vais a passar no corredor normalmente e levas com o fumo. Com o fumo. Eu disse levas com o fumo. Levas com o fumo. Quer dizer, é proibido fumar, estás numa zona não fumadores, mas estás a levar com o fumo de quem está ali a fumar na zona que supostamente não causaria importúnio nem entraves a quem passa. Achas bem isso? Não, mas acho que falaste bem. Ah. Entraves e importúnios. É, tive que tinha aqui o dicionário à frente. Ah. Tinha uma coisa a dizer do Roberto Carlos e do Calhambeque. Eu tenho a dizer que vamos embora. Então, vamos embora? Porque não vais escolher outro mundo. Vamos! Ah, então vamos embora! Vamos lá passear! Não vamos embora então! Vamos lá passear! Mas não vamos embora! Estás a dizer que vamos embora? Vamos embora! Bom. Respeitinho, já me estás a enervar. Roberto Carlos, o Calhambeque, música de 1963, para ouvir já a seguir. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei um carro, parei na contramão. Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei com a história do Splish Splash. Mas essa história também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um carango pra correr meu Cadillac, bibi? Quero consertar meu Cadillac, bip-dubi-dubi-dubi. Com muita paciência o rapaz me ofereceu um carro todo velho que por lá apareceu. Enquanto o Cadillac consertava eu usava o Calhambeque, bibi. Quero buzinar o Calhambeque, bip-dubi-dubi-dubi. Saí da oficina um pouquinho desolado. Confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bibi. Buzinei assim o Calhambeque, bip-dubi-dubi-dubi. E logo uma garota fez sinal para eu parar, e no meu Calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o Calhambeque, bibi. O broto quis andar no Calhambeque, bip-dubi-dubi-dubi. E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho falavam que estouro, que beleza de carrinho. E fui me acostumando e do carango fui gostando. Calhambeque, bibi. Quero conservar o Calhambeque, bip-dubi-dubi-dubi. Mas o Cadillac finalmente ficou pronto, lavado, consertado, bem pintado, um encanto. Mas o meu coração na hora exata de trocar. O Calhambeque, bibi. Meu coração ficou com o Calhambeque, bip-dubi-dubi-dubi. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou me embora. Existem mil garotas querendo passear comigo, mas é por causa desse Calhambeque, sabe? Bye! É. Bye! Bye! Aham! Eu quero apresentar a próxima música, mas eu tenho medo. O Nuno vai me bater. Anda lá! Vai me bater. Anda lá! Anda lá! Com isto já perdeste 17 segundos. Mas agora todos os programas vão ver quem é que mora mais. Não tens dito? Pois não, porque estamos na paz do Nosso Senhor. Anda lá. Ah, está bem. Pronto. Está bem. Mas disseste que já demorei 17 segundos, por isso já disseste, já falaste no tempo. Ah, lá, lá, lá, pum, pum, lá, pum, lá, tratar pum, do Carlos aqui além. Lugar do Carlos. Em casa dele. Não é possível. Vai esperar muito, já perdi 53 segundos. E ainda não sei como é que vai. Que vai... Ora. Vamos finalizar a emissão de hoje. Tu hoje estás mesmo para a risota, ou Carlos Bonaparte? Ah, é o que falaste de entrava, que estavas a rir quando ias para a missa. Eu devo dizer, tu não sabes, ficas a saber, que eu estou para... Está rimou em tudo. Quê? Está rimou em tudo. Fiz propósito, já um bocado não ouviste, vamos ouvir já a seguir. Ah, ah não. Ah, são verdes, ouvidos e brancas. Eu já comecei desde o início, que estou, hoje estou aqui a fazer uma homilia com o Sr. Padre Gaudêncio. Mas eu não estou no gozo, porque tu disseste que quando ias à missa, rias-te. Eu quando vou à missa, é dos poucos sítios que dá tranquilidade e paz. Que eu acho que a pessoa, para ser religiosa, não é preciso ir à missa todos os dias, nem todas as semanas. Uma pessoa pode nunca ter ido à igreja e se calhar é mais religiosa que eu conheço. Mas lá dentro dá para pensar nas coisas e refletir de uma maneira mais isenta, mais calma e mais pura. Acho eu. E porquê? Estás a ver o que eu estou a dizer? Perfeitamente. Se eu tivesse adormecido. Não, estou a ver. E além disso, também é mais fácil contigo ao lado fazer estas coisas, porque, como eu te disse logo na primeira intervenção, naquele dia tu disseste que eu vinha mais religioso, e como eu te disse na altura, e digo hoje outra vez, mesmo passado quantos anos? 7, 8? Uma coisa assim. Certo. Tu és a pessoa mais parecida com Deus que eu conheço. Já na altura dizia, pronto, contigo é mais fácil fazer quanto eu estou na missa. De a tua pureza e bondade, daquilo que falávamos há bocado. Agora é sério, agradeço imenso esses teus elogios, esses teus comentários. Pronto, agradeço imenso por isso. E com isso, já passaram 2 minutos e 37 e não sei que música é que vais escolher. Ele também não vai dizer, pronto. Ora bem, chega a adivinhar. Eu escolhi Roberto Carlos, o Calhambeck. Deve ter a ver com carros. Tem a ver com carros? Não. Não. Com motas? Bicicletas? Triciclo? Aviões? Airplanes! B&B! Não? Airplanes. Não sei, é uma raiz. Tem a ver com o Roberto Carlos. Já sei porque é que está a rir, eu não se lembra que música é que é. Eu não se lembra que música é que é. Vamos fazer aqui uma pausa, uma reflexão. Eu vou lá refletir. Já okay. Passou. Já te lembras? Não faço a mínima ideia. Roberto Carlos, o Calhambeck, anda lá, brasileira. Pois era brasileira, era. Mas então, Daniel Mercury, Ivete Sangalo. os Demónios da Garoa. Também não. O Tom Jobim. Não. O Gilberto Gil. Também não. O Caetano Veloso. Sandy Júnior. Ai, caraças, isto nunca me aconteceu. Nunca? É a primeira vez. Para assim... as outras é a primeira vez. Não, Vamos lá, quem dá mais? Vamos lá ver o mercado. Não, Sandy Junior, 500 mil por Sandy Junior. Também não? Deixa cá ver. Já disse Mão de Jogaroa? Já. O 30 às 11. O Daniel Mayer queria essas coisas, essas cantoras assim mais pop, não? Não. Não era do próprio Roberto Carlos? Olha que eu até acho que era. Já sei o que vamos fazer. Seus ouvintes, vamos fazer uma pausa e já vimos. Como viram, a pausa foi muito grande. Já estamos de volta. O Carlos já se aliviou. Os pensamentos. São aliviou os pensamentos. Porque já descobriu qual é a música. Tinha de ser. Tinha de... Ai, vamos lá, vida. Vamos lá, vida. Música de Roberto Carlos também. Para ser sincero, não era esta. Passa é que estava prevista, mas passa a ser. Até porque também está... Também, é assim, também está relacionada e vou explicar porquê. É assim. Eu, em 2001, tive o meu primeiro leitor de CDs. E tive um CD de Roberto Carlos. Foi o meu primeiro CD. Que tinha... Logo a primeira música era o Calhambeque, precisamente. E havia uma outra que era Eu Te Darei o Céu. O CD tinha 14 músicas. Também tinha uma que também ias gostar muito de ouvir, certamente, que era o Jesus Cristo. Jesus Cristo, Super não. Cristo. Não era essa, era outra. Jesus Cristo. Exatamente. Jesus. Também gosto do Roberto Carlos, também poderia ter dizer essa que é ela. Eu quero que você... Minha... Sabes qual é? Minha que sacou seu agasalho e tudo mais vá pro... Como é que era o resto? Vamos lá. Pronto, não sabia dessa, não conhecia essa versão. Eu só conhecia a versão do GNR. Só conhecia a versão do GNR. Para mim hoje é janeiro, nunca mais cantas. Engraçado, para mim também é janeiro hoje. Vamos lá. A sério? A música chama-se Eu Te Darei o Céu. Bom, e é mesmo por isto, porque esta música, de facto, era, eu ouvia muitas vezes, que foi o meu primeiro CD. E traz muito boas recordações. Primeiro porque eu gostava do Roberto Carlos, e ter ali alguma coisa do Roberto Carlos era muito bom. Segundo porque foi o meu primeiro leitor de CDs. Foi fantástico, porque eu estava finalmente a ter uma coisa que toda a gente tinha, embora não ambicionasse ter, mas era bom ter, efetivamente. E pronto. E então é escolher esta música por isso, porque de facto me traz boas recordações, e traz-me boas recordações não só por ser o primeiro leitor de CDs, mas também por ser a casa onde eu vivia, que era uma casa que a mim... Já falaste aqui. É, traz-me muitos reflexos. Foi o melhor e o pior, eu vivi lá. Quer dizer, o melhor, não sei. O pior, talvez. Então, e vais buscar uma recordação das coisas piores? Não, neste momento era uma coisa muito feliz. Ah, está bem, está bem. Era uma coisa muito feliz. Aliás, tudo que se passava no meu quarto era muito feliz. Quanto mais não seja, eu e o meu mundo. Mas era muito feliz. Ainda me lembro de ir lá ao teu quarto e estás a gravar no órgão músicas para o coisa calcetes. Ora, nem mais. Ainda me lembro. Bons tempos desses, que eu era jovem. Bem, sabes de que ano é essa música? 1963 também, para aí. 65. É isso. Há uma coisa que eu não gosto do Roberto Carlos. Já viste a quantidade de LPs que ele lançou que chamam-se Roberto Carlos? Sabes porquê? Roberto Carlos. Sabes porquê? Agora sim, Roberto Carlos. Sabes porquê? Porque ele... Mas a pessoa já não sabia qual era. Isso é. Não, sabes porquê? Porque ele tinha uma... É que ele foi um contrato qualquer que ele fez. Ele fez um contrato que tinha que gravar um LP por ano. E até por causa do especial que dava na Globo, o que é que era? Sim, e não havia outros nomes, títulos. Era o especial Roberto Carlos 65, Roberto Carlos 66, Roberto Carlos... Pronto, e num dos seus 520, Roberto Carlos, apareceu este Eu Te Darei o Céu, 1966. Sabes que tem uma... Que é o mesmo disco do Namoradinha, de um amigo meu. E tem uma música que eu gosto muito também. Aliás, tem uma coisa que eu gosto muito. Qual? Parei na Contramão? Também. Mas entre 65 e 67... Sim. Ou 68, ele teve a colaboração de um organista que eu... Erasmo Carlos? Era isso! Olha, fica para a semana. Fica para a semana o quê? Era o Lafayette. Ah. Deixa estar. A música... Ele colaborou com um organista que era o Presidente Lafayette, que tocava órgão de uma forma lindíssima, lindíssima, lindíssima. E eu então gosto das músicas, aliás, se tu reparares, quase todas as músicas têm aquele som igual de fundo do órgão. Uhum. Pronto. Era esse o órgão do Lafayette. Entendido. Pronto, e é assim. Fechamos então a nossa edição dos Cortes Tu Escolho Eu, hoje com 3 horas e 49 minutos. Onde é que tu vais? Espera aí. Músicas de hoje, Cabeças no Ar, Primeiro Beijo, O Rivaloso, A Paixão, Segundo Nicolau da Viola, Tiziano Ferro, da Viola. Tiziano Ferro, depois o Primeiro Beijo e o Segundo Nicolau, Tiziano Ferro com o Terceiro Perdono, Laura Pausini com o Quarto La Solitude, La Solitudine. La Solitudine. Mas antes foi o Tiziano Madeira com Estás Perdonado. Roberto Carlos, o Quinto Calhambeque, e Roberto Carlos com o Sexto Não Te Darei o Céu. Está certo? Céu, se houvesse mais uma música, havia o sábado. Céu, céu, céu, céu, céu. Corpo de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Quanto tempo eu vivi a procurar por você, meu bem, até lhe encontrar. Mas se você pensar em me deixar,